E eu já havia dito que a gente vai fazer uma mistura de todos eles, porque nenhum dos evangelhos tem uma informação fechada. Eles precisam dos outros evangelhos para que a informação fique mais clara acerca de situações e coisas que Jesus ensinou. Tem coisas que nós vamos ler em alguns evangelhos que o outro evangelho vai trazer uma visão um pouco diferente daquilo que aconteceu e vai enriquecer ainda mais a história. Então, por isso, eu não vou falar primeiro de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas e depois de João, mas eu vou procurar fazer, então, uma mistura dos quatro, procurando tratá-los de ordem, na ordem cronológica. Ok? Então, também não falarei apenas sobre Jesus, que nos evangelhos, mas falarei também de outros personagens que compõem o evangelho. E o personagem que nós vamos tratar hoje chama-se João Batista, o profeta. João Batista é uma pessoa descrita nos evangelhos com características muito similares a Jesus, ao ponto de que algumas pessoas pensavam que ele era o Cristo, ele era o Messias. Haviam coisas que aconteceram relacionadas a ele que eram realmente sobrenaturais. Já começava pelo fato dos pais dele serem velhos e a mãe ser estéril. Isabel não podia ter filhos. Agora, alguma coisa mais interessante nesse aspecto relacionado a João Batista, que a vinda de João Batista havia sido profetizada por Isaías há mais ou menos 500 anos antes da vinda dele. Ele havia profetizado que antes do Messias ser revelado, Deus ia mandar alguém que ia preparar o caminho do Messias. E esse alguém era João Batista. O nascimento de João Batista foi um decreto soberano da parte de Deus. Deus determinou quando ele nasceria. Deus determinou qual o nome dele. O anjo aparece para Zacarias lá no templo e diz para Zacarias: olha, sua esposa, você vai conceber uma criança e você vai colocar o nome dela de João. Eu espero que não tenha sido Deus que tenha escolhido o meu nome, porque senão o processo de apostasia pode começar hoje. Mas no caso de João, Deus escolheu o nome dele. O nome desse cara tem que ser João. Porque, como o nome do pai era Zacarias, as pessoas queriam colocar o nome dele de Zacarias por causa do pai. O pai já era velho, avançado de idade, queriam colocar o nome dele de Zacarias. Mas Isabel disse: não, o nome dele será João. Deixa eu ler o texto, gente. Vamos lá. Versículos 8 a 17. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheia do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, o que é interessante aqui, que o anjo fala para ele que João é uma resposta de oração deles. Eles não tinham filhos, já eram velhos, E não ter filhos em Israel era um motivo de vergonha, de humilhação. Algumas vezes era encarado como uma forma de maldição, porque os filhos eram um sinal de bênção, eram um sinal de prosperidade, por isso que tinham-se muitos filhos, porque quanto mais filhos você tinha, mais próspero você era. Agora, não é interessante que João é uma resposta da oração dos pais? Mas João havia sido profetizado que viria. Das duas, umas, ou Deus está respondendo uma oração que ele já sabia lá há 500 anos atrás e profetizava, ou Deus foi o agente que levou aqueles pais a orarem pedindo um filho, e Deus responde à oração que ele levou aqueles dois a orarem. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que Deus só responde oração segundo a vontade dele. Nenhuma oração que Deus responde, minha e tua, foge da soberania dele. Ele predeterminou a oração dos pais. Se vocês vão orar, e ele coloca o desejo naqueles pais de orarem por um filho, e Deus então responde à oração que ele tinha colocado no coração daqueles pais. É um paradoxo isso, né? Loucura isso. Eu conversando com a Kátia hoje em casa, nós estávamos falando sobre paradoxos. Lá na minha casa tem uns papos meio estranhos de vez em quando, mas tudo bem. Se é papo de casal ter, nós estávamos tendo esse papo de paradoxo. Falando sobre isso, como é que as coisas funcionam? E nós estávamos falando sobre João Batista. João Batista foi esse agente que Deus profetiza, por meio de Isaías, a vinda dele. Deus leva os pais a orarem e Deus responde uma oração e Deus concede a eles um filho que ele havia profetizado que viria. Aleluia. Isso me diz algumas coisas para mim e para você. E nas minhas conversas com a Kátia hoje, falando a respeito de João Batista, nas nossas orações, que a gente teve um tempo de oração depois, o que a gente estava reafirmando para mim e para ela, como casal, é que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda, guarda nossos passos, guarda nosso caminho, guarda nosso coração, ele guarda o tempo todo. Se ele é aquele que cuida de nós o tempo todo, esse Deus que nós estamos sendo cuidados, nós estamos então em boas mãos. E as orações que eu faço todos os dias, eu não preciso temer, elas não precisam ser causas de crise para a minha vida, porque Deus está respondendo exatamente todas as orações da vontade dele para a minha vida. E aquelas que não são a vontade dele para a minha vida, nunca serão respondidas da maneira como eu espero. Amém? Deus responde uma oração daqueles pais, porque era da vontade dele que aquela criança viesse. Se Deus não quisesse que João viesse a esse mundo, ele não teria respondido aquela oração, mas João já havia sido profetizado. O Deus soberano está ali agindo o tempo todo, predetermina o nascimento daquela criança, segundo a sua vontade. Nada no universo podia frustrar esse plano de Deus. Ninguém podia tocar naquela criança. Aquela criança nasceria, não poderia ser abortada, nenhum acidente poderia acontecer, e Deus predeterminou isso e cuidou de cada detalhe da vida de João Batista. E a história diz, então, que João Batista cresceu e se tornou esse profeta. Agora, outras coisas interessantes, também ligadas a João Batista, é que João Batista era filho de sacerdote, né? Zacarias era um sacerdote, mas a mãe dele também era da tribo de Levi. Também era sacerdotisa, era filha de sacerdotes. Então, João ele nasce sobre essa responsabilidade sacerdotal, porque sacerdócio em Israel era obrigação, não era uma opção. Se você nascesse da tribo de Levi, da tribo dos levitas, você era um sacerdote, querendo ou não querendo. Você estava designado a ser um sacerdote, porque a tribo de Levi toda era designada para isso. Não é interessante isso? Que Deus não pergunta para eles se eles querem ser sacerdotes. Deus não chega para os levitas e fala, vocês estão afim? Então, dom e talento não é uma questão de querer que eu e você temos na nossa vida. Dom e talento é algo que Deus dá na tua mão e fala, te vira. Eu quero que você vai prestar contas disso um dia para mim e eu quero que você coloque isso em movimentação. Ah, eu não quero. Eu não perguntei se você quer. Deus nunca perguntou para mim, você quer ser pastor? Se ele me perguntasse hoje, eu diria não. Lá no começo a gente tem algumas falsas ideias acerca disso. A gente acha que ser pastor é ser teólogo, é só pregar e acabou, né? Muita gente aqui almeja, talvez, estar numa posição de pastor de uma igreja. Você não sabe o que você está arrumando para a sua cabeça. A não ser que Deus realmente tenha isso para a sua vida, eu vejo isso pelos grupos de célula. Às vezes a gente começa a conversar com os líderes e já estão desesperados, porque estão cuidando de 3 casais. Já estão perdendo os cabelos, tendo crise existencial, depressão, querendo morrer, querendo apostatar da fé. Quando Paulo falou assim, aquele que deseja o episcopado, né, deseja uma grande coisa, eu discordo dele. Acho que Paulo estava meio equivocado. Vou mandar ele vir pastorear a Gólgota para ele ver uma coisa. Então, a primeira coisa é essa, que ele nasce nessa condição de sacerdote. E a outra questão que é interessante aqui é que quando a reaçãozinha que Zacarias tem quando vê o anjo. Quando Zacarias vê o anjo, Zacarias tem medo. É muito diferente dos pentecostais de hoje em dia. Os caras vão no meio do mato, vê anjo e dão risada, não acontece nada. Ninguém sai correndo. Se eu ver um anjo no meio do mato, vai abrir uma clareira, bicho, eu vou desmatar tudo com o peito, assim, correndo. Tinha uma menina que era aqui da Gólgota, tudo que achou, ela falava, ai, vocês estavam tocando, eu vi um anjo do lado esquerdo e um anjo do lado direito. Outro show, vocês estavam tocando, eu vi um anjo do lado esquerdo, um anjo do lado direito. Eu achava aquilo tão idiota. Tão estúpido. Primeira coisa que eu não via mudança assim no sentido, meu Deus, você viu um anjo e não aconteceu nada. Eu nunca vi anjo. Eu já estremeço por dentro. Imagine vendo. Então, para com essa palhaçada. Para com isso. Você quer saber se você viu o anjo ou não, de verdade? É se você se borrou de medo. Se você estremeceu de verdade. Porque senão você viu um vagalume. Viu alguma coisa, um reflexo da lua, algo assim. Mas na Bíblia Sagrada, todas as vezes que anjos apareciam, as pessoas estremeciam. Esses anjos de hoje, assim, ou eles são muito fraquinhos de glória, meio desbotados esses caras, porque esses caras não põem mais medo em ninguém. Ou esses anjos de hoje estão nessa condição, ou as pessoas estão vendo outra coisa que não seja anjo. Outra coisa é ver demônio, né? Gente que vê demônio não sente tremor nenhum, né? Ah, eu tenho discernimento de espírito, ah, estou vendo uns 10 ali, mas está tudo de boa. Não acontece nada, é tudo assim. Eu conheço uma menina que viu, era black metal, satanística, cheia dos satanás para tudo que é lado, até o dia que o dito apareceu. Aí, meu querido, é membro da PIB faz 20 anos. Satanás evangeliza também, gente. Seria um favor para nós se ele aparecesse para a gente de verdade. Eu duvido que a vida de oração, de santificação de cada um de nós não mudaria. Que, no fundo, a gente acha que não existe. Daí, quando acontece coisas sobrenaturais, a gente... Meu Deus, o mundo sobrenatural de verdade existe. Acontece de verdade. Essa aí foi o primeiro fruto do ministério de Satanás evangelizando, que eu sei. E às vezes acontece isso mesmo. Então, a primeira coisa que acontece ali é que ele realmente fica estremecido diante do que acontece ali. Realmente sente medo. A outra coisa que o texto fala é que João, ele traria alegria para os seus pais, porque já estavam velhos, nunca tinham tido filhos. E agora Deus estava presenteando eles com um milagre. Então, um milagre, às vezes, a gente precisa esperar a vida inteira para ter. Quando tem. Às vezes, você vai precisar orar a vida inteira pelo teu filho para que, então, no final, você possa vê-lo vindo para Cristo. Às vezes, você vai ter que orar a vida inteira pelos seus pais para que, talvez, um dia, um milagre aconteça. Mas agora eu fico esperando, fico pensando nessas duas pessoas já velhas e recebendo um milagre no fim dos seus dias. Isso nos demonstra que as gerações antigas sabiam o que era fé. E uma fé que durava. Era uma fé que percorria gerações. Hoje o que eu mais encontro em igreja é um tipo de fé que não suporta o tempo. Eu estava conversando na minha célula na terça-feira para eles e falando isso para eles. Que hoje, a geração de hoje, não suporta o tempo. Por quê? Porque nós somos imediatistas. A gente está condicionado a uma situação de imediatismo e nós queremos ver coisas rápidas acontecendo. Mas a fé não é assim. Nós temos que esperar. E talvez nem veremos as coisas acontecendo. O que é interessante também no texto é que o texto fala que João será grande aos olhos do Senhor, não dos homens. Eu fico pensando assim, como é que Deus me enxerga todo dia? Como é que Deus enxerga você todo dia? Será que não seria bom a gente ouvir da parte de Deus assim, diante dos meus olhos, filho, você é grande. Eu te enxergo dessa forma. E vamos falar a verdade. O que é mais importante na nossa vida, na nossa existência? O que, que realmente importa para mim e para você? Diante dos olhos de quem nós devemos realmente andar e nos preocupar com a forma como tem nos visto? Como Deus me vê? Como Deus vê você? Quando Deus olha para mim, Ele me enxerga como uma pessoa grande aos olhos dEle? Ou não? E a Bíblia fala isso, que ele será grande aos olhos do Senhor. Deus enxergava João, antes de todas as coisas, Deus já olhava para ele e via ele como grande, dizendo, esse menino vai ser grande aos meus olhos. A outra coisa que o texto fala é que ele seria cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Aleluia. Vocês já escutaram esse ditado que filho de peixe, peixinho é? E filho de crente nem sempre pode ser crentinho? Isso não é um absoluto. Porque para Deus, visitar uma criança no ventre de uma mãe, para ele é simples. Tudo depende de uma única coisa, gente, que eu e você precisamos entender. Que é Deus o agente da salvação. Deus é o agente que dá o Espírito dele a quem ele bem entender. E no caso de João Batista, um feto teve escolha de dizer, Espírito Santo, eu quero ou não quero. Já havia sido profetizado que no ventre da mãe dele, ele seria cheio do Espírito. Aleluia. Você sabe o que é você ser fecundado e ser cheio do Espírito Santo desde então? Nascer nessa condição. O meu filho, antes de ele nascer, eu orava por ele todos os dias. Colocava minhas mãos na barriga da Kátia e orava, Senhor Jesus, que ele seja cheio do teu Espírito desde já. Ser cheio do Espírito Santo, gente, não é essa conversa pentecostal, não, gente. Porque a gente pensa isso. Ser cheio do Espírito Santo é o cara falar em línguas. Não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo é ver anjo. Não, também não é isso. É ser profeta, também não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma convicção de onde você está indo e conseguir caminhar na direção desse alvo. Não fala nada que João Batista falava em línguas. Você não vê João Batista operando nenhum milagre. Vocês já ouviram falar de João Batista orar por alguém e operar um milagre? Alguém ser curado? Você não ouve falar isso no ministério de João Batista. João Batista era cheio do Espírito Santo e a única coisa que ele fazia era pregar o Evangelho. Não tinha nenhuma manifestação sobrenatural dessas que a gente espera. Uma das coisas que eu tenho chegado à convicção, e eu tenho realmente me preocupado com isso, é que existe um movimento de espiritualidade dentro da igreja que é inimiga da igreja e que não tem nada a ver com o evangelho. Essa sobreposição espiritual que tem que ser colocado sobre a igreja, que o pentecostalismo trouxe, que você só é espiritual se você tem determinadas manifestações sobrenaturais, isso não é verdade. É por isso que a gente vive decepcionado com as coisas, porque a gente vê gente que supostamente fala em línguas e tem um caráter destruído, um caráter podre. De gente que vê anjo e é mentiroso. De gente que supostamente é profeta e a vida do cara é contraditória. Então, ser cheio do Espírito Santo não é determinado por manifestações sobrenaturais. Ser cheio do Espírito Santo está muito mais ligado a viver uma vida de obediência do que qualquer outra coisa. E João Batista é esse cara. Desde o ventre da mãe, ele é cheio do Espírito Santo. A outra coisa que fala é que ele viria no Espírito e no poder de Elias. Eu acho interessante isso, no Espírito e no poder de Elias. Mas você lê a história de Elias? Lê a história de Elias para você ver o que acontece. Elias era um profeta que operou dezenas de milagres poderosos. Ele termina a jornada dele nesse mundo por meio de um milagre invejável. O cara não somente foi arrebatado, mas ele foi arrebatado por meio de uma carruagem de fogo. Eliseu presenciou ele subindo. Agora, a gente não vê essa manifestação na vida de João Batista. Ele vem com esse poder de Elias, com esse espírito de Elias sobre ele, mas alguma coisa a mais está dizendo aí. Na vida de João Batista, que não é essa manifestação sobrenatural, que não havia na vida dele. A outra coisa que fala é que ele viria nessa preparação de converter o coração dos pais aos filhos. Converter o coração dos pais aos filhos, Lucas fala. Em algumas outras versões fala converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Mais do que nunca, hoje precisa haver uma conversão, principalmente que aqui a maioria é filhos, né? Os pais aqui ainda estão com os filhos muito pequenos, então não estão vivenciando necessariamente esse processo. Mas eu faço parte de uma geração de filhos que foram criados no Evangelho e odiavam os pais. E pais que não se entendiam com os filhos, não conseguiam se relacionar com os filhos. E apesar de ter todo o conhecimento do Evangelho. Quando o processo de conversão começou a acontecer na minha vida, a primeira coisa que eu precisei entender na minha vida é que eu precisava consertar algumas coisas com meus pais. E que a vida que eu estava vivendo não estava honrando a vida dos meus pais. Precisava haver uma conversão da minha parte para com eles e uma conversão da parte deles para comigo. Gente, família é algo precioso na nossa vida. Sabe, eu e você precisamos aprender, em nome de Jesus, a amar nossos pais, porque isso denota espiritualidade. Porque as coisas mais importantes que nós temos na nossa vida são as pessoas. E é um desafio, nunca foi fácil. Não é fácil você perdoar a ausência, não é fácil você perdoar a falta de palavras, a falta de abraço, a falta de amor. Não é fácil perdoar outras coisas que a gente fica sabendo aqui dentro, né, de cada coisa que vocês passam, como filhos. Não é fácil. Aí chega o Evangelho e fala, reconcilie-se, se converta aos seus pais. Perdoe e vá em frente. Ele viria para preparar o terreno do Messias. Agora, lá no versículo 18, fala uma coisa que para mim assim me deixa estagnado e é mais uma convicção para a minha vida. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Gente, que pergunta é essa? O cara não tinha visto o anjo? O anjo não tinha aparecido para ele? Que pergunta estúpida é essa que Zacarias faz? Se um anjo aparece para você, te faz uma promessa dessa, para mim denota uma coisa quando isso continua gerando incredulidade. Que coisas sobrenaturais não geram fé? Eu nunca vi ninguém crer mais porque vê anjo. Está aqui um exemplo disso. Fé é um mistério. Fé é um mistério. Fé. Só tem uma palavra que define fé. É um mistério. Ele não é gerado por nenhum fator externo. A única coisa que pode gerar fé no meu e no teu coração é o sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. E não são fatores externos. Gente, porque eu já vi tanto milagre na minha vida. E todas as vezes que eu tenho que deparar com situações, eu estremeço. Todos aqueles milagres serviram, obviamente, como uma revelação do mundo sobrenatural, que ele de fato existe. Está ali. Se manifesta. Mas, necessariamente, aquilo não mudou a minha vida. Não me fez crer mais ou crer menos. A mesma fé que eu tenho hoje é a fé que eu tive quando me converti com 18 anos. É a mesma fé que me move. E toda ela nasce de um só lugar, do Espírito Santo de Deus, como um dom, como um presente para a minha vida. Por causa da sua dúvida, ele paga um preço, Zacarias. Ele fica mudo até o dia do nascimento. Agora, outra questão relacionada a essa questão dos filhos. Por que que Deus olha para João Batista lá no ventre e fala: essa criança vai ser cheia do Espírito Santo? E por que que eu citei esse ditado que a gente tem no nosso meio, dizendo que o teu filho só é santo quando ele realmente confessa Jesus na vida dele como Senhor e Salvador, e antes dele fazer isso, ele não é santo, portanto, é um pecador, e se morrer, vai para o fogo do inferno, coisa desse tipo. É baseado naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 14. Leia comigo, se você tiver a sua Bíblia aí. Paulo era um cara que gostava de trazer confusão teológica para a nossa cabeça. E esse versículo, para mim, é um versículo muito difícil de você ter alguma coisa para falar dele que não seja exatamente aquilo que ele está falando. Então, assim, eu vejo gente fazendo malabarismos para tentar fazer ele dizer outra coisa que não seja aquilo que ele está dizendo. Mas olha só o que Paulo está dizendo. O marido descrente é santificado por meio da mulher. Ponto. Que negócio é esse, Paulo? Quer dizer que se a mulher é casada com um cara que não é crente, o cara é santo? O que vocês acham? O que Paulo está falando? Como o marido e a mulher são uma carne só, o marido, mesmo descrente, é santificado pela esposa. Aleluia. Ah, mas então o teu marido é ímpio? Não. Não para Paulo. Eu não estou dizendo para você que você vai casar agora com um filho de uma égua aí. Não é isso que eu estou dizendo. Paulo está dizendo que uma vez que a esposa se converte, o marido recebe a santificação por meio dela. Você pode pirar aí na tua cabeça, mas eu não posso dizer outra coisa a não ser isso. E a outra coisa que ele fala assim: e a mulher descrente. Então, se você casou com a piriguete, A mulher descrente é santificada por meio do marido, aleluia. Ele usa um termo chamado santificado, gente. Torna santo aquele que está junto. Não me pergunte como. Não me pergunte como. E aí ele continua, dizendo assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Aleluia! O meu filho é santo, mesmo que ele não queira. Ele é santo por causa de mim. Os santos geram santos, porque os santos são santos. A cruz, o que acontece na cruz é algo tão poderoso e sobrenatural que nós não conseguimos medir a dimensão da salvação que acontece por meio de Cristo na minha vida e na tua vida. Quando Cristo entra na nossa vida como Senhor e Salvador da nossa vida, essa realidade espiritual, ela toma dimensões tão poderosas que ela não somente santifica a minha vida, mas ela santifica aquele que está comigo. E aquilo que é gerado de nós dois também se torna santo por meio disso. Aleluia. Pode sair na manhã no Facebook, me chama de herege do que for. Ou então faça um favor para nós. Nos explique esse texto de outra maneira. Faça ele dizer outra coisa que não seja exatamente o que ele está dizendo. Amém? Então, quando alguém disser para você assim, filhinho de peixe é peixe, mas filhinho de crente não é crente, você manda ele ler 1 Coríntios 7. Fala, ah, então você leia lá 1 Coríntios 7. Meu filho é santo. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra está dizendo. Amém? Nenhum teólogo nesse mundo pode dizer o contrário do que a palavra está dizendo. Amém? Os nossos filhos são santos porque nós somos santos. Se você tem uma mãe crente, quem tem mãe crente aí? Levanta a mão. Amém. Que bom, só tem gente santa aqui. Então. Só tem santos. Amém? Se a tua mãe é crente, você já é santo por meio dela. Aleluia. Aleluia. E amém. Algo interessante, apenas como questão de curiosidade, é que João ele viveu no deserto até aparecer publicamente. Agora, lembram que Zacarias e Isabel eram já de idade avançada? Lembram disso? Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa o ministério dele com 30 anos. João Batista era da mesma idade que Jesus, da mesma idade. Então, 30 anos era a idade que um sacerdote começava o seu ministério. Não antes disso, mas 30 anos era a idade que um sacerdote começava o ministério dele. João Batista, provavelmente, por seus pais já serem idosos, quando ele vai morar no deserto, ele vai morar no deserto depois da morte dos seus pais. Até então, ele vivia com seus pais. Quando seus pais morrem, ele vai para o deserto. E do deserto, então, Deus o chama. E isso é muito parecido com a história de Jesus. Jesus também ele começa o seu ministério com 30 anos. E tudo indica que José já não estava mais vivo quando Jesus começa o seu ministério. Porque segundo alguns textos, não bíblicos, mas extra-bíblicos, que aparecem, José, quando casa com Maria, ele já era velho. Papa anjo mesmo, né? José já tinha 5 filhos do primeiro casamento. José era viúvo quando ele casa com Maria. Maria tinha 14 anos de idade quando ela é prometida em casamento a José. 14 anos de idade Maria tinha. Por isso que quando Jesus começa o ministério dele, tudo indica que José também já havia falecido. Agora, não é interessante a gente pensar que quando João Batista é chamado do deserto, ele só começa o ministério dele de verdade por um chamado de Deus? João ele vai para o deserto, ele começa vivia a vida dele no deserto. O texto diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Não sei como é que isso acontece, mas era isso. Ele se vestia com pelo de camelo, vivia num deserto procurando a face de Deus. Lá no deserto, a palavra do Senhor vem para ele, e ele então vem para Jerusalém, e então ele começa o ministério dele. Jesus, quando chega nos 30 anos, ele é batizado por João, e então ele vai para o deserto também, permanece lá 40 dias. Por que deserto? Deserto diz algumas coisas para nós. Nós precisamos ter o nosso deserto na nossa vida. E quando eu falo deserto, não estou falando daquelas questões ligadas ao Êxodo, por exemplo. Né? Aquele povo indo para o deserto, passando fome, passando sede, sofrendo. Não é isso. Mas deserto é um tempo da minha e da tua vida em que nós precisamos nos aquietar. Nós precisamos ir para esse deserto de quietude, ouvir a voz de Deus, procurar direção da parte de Deus. Não é interessante que esses dois homens começam o seu ministério no deserto? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer manifestação de ministério, eles precisam de uma coisa: ser cheios de Deus. Conhecer Deus face a face. Ver Deus. Quando eu falo ver Deus, não estou falando ver Deus assim, um carão gigante, não é isso que eu estou falando. É experimentar Deus no deserto. Precisa haver convicções. E uma das preocupações minha hoje com relação à igreja é que não vejo isso acontecendo mais na nossa vida. A gente faz as coisas, e não é que isso não tenha a sua importância, mas o principal de tudo isso é deixado de lado, que é a nossa vida de busca, nossa vida de oração. Se eu não me engano, foi Lloyd Jones, ele tirou música da sua igreja durante 2 anos. Durante 2 anos ele pegou, ele falou assim: olha, não vai mais ter música. Somente oração e a leitura da palavra. Diz que a igreja dele nunca cresceu tanto que nem naquele tempo. Eu fico pensando o que substitui na nossa vida, assim, porque é uma situação assim, muito cômoda para mim e para você quando a gente está servindo o reino. Porque a gente está fazendo. Mesmo que isso implique numa vida sem oração, de busca, de leitura, de jejum, o que importa é que eu estou fazendo. E volto a dizer, não desmereço isso. Agora, deserto para Jesus e para João Batista tinha implicações. Era onde eles iriam realmente ouvir o que Deus tinha para a vida deles. Queria direcioná-los e aí não se errava mais o alvo. Aí, quando ele sai de lá, ele sai como um leão, tendo convicção do seu chamado, do que Deus tem para a sua vida, e ele vai em busca disso, e os dois vão em direção à morte, por causa do seu ministério. Os dois não estão nem aí. Jesus já sabia do que viria, e ainda assim ele continua em frente, enfrentando todos os obstáculos que ele tinha, até chegar a cruz. E João Batista então começa o seu ministério e ele começa a falar: convém que eu diminua e que ele cresça. Ele vai, ele é morto por causa de uma estupidez, ele denuncia o pecado de Herodes e a afilhada de Herodes pede a cabeça dele. E ele é decapitado por causa do luxo de uma garotinha. Um grande profeta morre por causa de uma estupidez. Às vezes na vida é assim. às vezes um idiota, um estúpido, pode acabar com o teu ministério. Ou às vezes eu mesmo sou esse estúpido que acabo com o meu próprio ministério. Por falta de convicção, por falta de alvo, por falta de saber para onde eu estou indo. Sabe, uma coisa que eu não suporto na minha vida como pastor é ver gente reclamando. Se tem uma coisa que é um chute nos, lá mesmo, é gente reclamando. Para mim, reclamações, murmurações, insatisfações que a gente tem na vida denotam uma falta de alvo. Uma falta de saber para onde está indo. Deserto denota isso. Talvez seja o momento de todos nós pararmos e irmos para um deserto em busca da voz de Deus. Deus, o que Deus só quer na minha vida? Eu estava falando para eles isso na terça-feira, dizendo, passa 5 anos, passa 1 ano, você está lá pentecostal, né? Aquela coisa assim. 5 anos, você já está virando presbiteriano. Eu falo para os presbiterianos porque eu sou presbiteriano, então não... Você vai ficando meio murcho, vai murchando. De repente você está tão desacreditado de ministério, não acredita mais em ministério, não acredita... Sabe, gente, essas cadeiras vazias para mim denotam coisas. Não vir no culto para mim denotam coisas. Esses são sinais para mim, para a minha vida e para a tua vida. Realmente, vir no culto, estar em comunhão, é um desafio. E não estar é mais fácil. Não estar é mais fácil. Eu venho aqui todos os domingos porque eu tenho uma convicção do que Deus me chamou. Eu tive uma briga com a Kátia feia essa semana. E uma coisa que eu falei para ela assim, falei assim, sabe, apesar de todas as nossas diferenças, nossos arranca-rabo de vez em quando, eu tenho uma convicção na minha vida, que Deus escolheu você para mim. E minha querida, só tem um jeito de separar eu e você. Deus me matando. Ou matando você. Não vou falar nada. Vocês estão pensando que eu vou falar alguma coisa a mais, né? Vocês estavam esperando, né? E aí, a gente começou a falar essas coisas das afirmações que nós temos, sabe? Porque às vezes na nossa vida as coisas vão acontecendo e vão nos tirando desse alvo, o alvo das convicções que nós temos na nossa vida. Entende? Então você ter convicções de chamado, por exemplo. Quantas vezes eu já fui tentado a largar essa história de rock and roll, sei lá, ir para um nome que não pode ser pronunciado. Ir para uma igreja já estabilizada, com dinheiro, com estrutura, organizada, aparentemente sem problemas, quantas vezes? É o Espírito Santo também fala assim, você esqueceu do teu chamado? Amém? Banda que acaba... Começa e acaba. Eu falei, meu Deus, quando é que está a convicção de chamado desse povo? Convicção de chamado. Lá em Lucas 3, eu não vou ler todo o texto porque é muita coisa, então eu vou estar falando algumas observações no texto que depois em casa você pode ler. Basicamente, a mensagem de João era que arrependimento era uma necessidade para que houvesse perdão de pecados. Para João não tinha essa, vim para Jesus como você está. Como a irmã Gretchen uma vez falou. Para João Batista não tinha isso. Para João Batista, o arrependimento, você se arrepender dos seus pecados, era um requisito para que você recebesse o perdão dos pecados. Primeira questão era essa. E isso está muito ligado lá em Hebreus 12, 14. Há três textos que eu quero ler com vocês que reforçam essa teologia de João Batista. Lá em Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, para ser santo, você precisa receber perdão de pecados. Amém? Há outro texto lá em Lucas 24, 46 a 47. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Já viu gente pregando isso hoje em dia? Se você não se arrepender dos seus pecados, você não será perdoado e será condenado ao fogo do inferno. Hoje não. O evangelho tem que ser legal. Ele não pode ofender as pessoas. Ele não pode ser apelativo. O evangelho não pode ser agressivo. Ele não pode tocar nas pessoas. Ele não pode ser afirmado como verdade. Ele tem que ser afirmado como mais um. Todas as pessoas que eu discipulei na minha vida, que eu apresentei um evangelho legal, geraram frutos podres. Todas as pessoas que eu apresentei o evangelho genuíno do arrependimento tiveram suas vidas transformadas. Eu sou um fruto de um arrependimento. Quando o evangelho me foi apresentado, aquilo gerou em mim convicção de pecados, que me geraram o arrependimento dos meus pecados. Então eu recebi o perdão dos pecados. E isso me trouxe a paz, a convicção de que Deus havia me perdoado de todos os meus erros. Em Cristo Jesus. Aleluia. Em Atos 2, diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. 2, 37 e 38. Os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo só habita, meus queridos, coração de pessoas que foram realmente transformadas por meio de uma convicção plena de sua condição como pecadores e que são desesperados pela graça. O Espírito Santo não habita pessoas que estão vindo atrás de bênção. O Espírito Santo não está preocupado com pessoas que querem saber de dinheiro, negociar com Deus. Por que esse é o evangelho atraente aí? O Espírito Santo está preocupado com as pessoas que chegam assim e não diz assim: Deus, obrigado, porque eu não sou como a eles. O perdão de Deus e a graça de Deus alcança aquele que chega e fala assim: Deus, me perdoe, porque eu sou um pecador. E reconheço a minha condição. Esse é realmente aqueles a quem Deus tem chamado, que tem recebido a graça de entender a sua condição e, portanto, serem salvos dessa condição. A pior desgraça, que literalmente seria esse o termo, que pode acontecer comigo e com você, é a gente chegar e dizer: fiz um monte de caca na minha vida, não estou arrependido. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Eu já vi crente dizendo isso. Eu já vi testemunho de gente falando assim: olha, eu fiz mesmo. Se eu pudesse, fazia tudo de novo. Porque aprendi algumas coisas. Meu Deus do céu. Não há nada da minha vida que eu fiz de errado que eu tenha vontade de fazer de novo. Do contrário. gostaria de apagar da minha história. Dizer, Deus, como eu seria diferente se eu não tivesse? Né? Você quer ver burrada que casal faz? É quando você senta, né? Quando vai começar um namoro, e você pergunta para o outro, como é que foi teu passado? Já estragaram o relacionamento de vocês fazendo essa burrada? Então, eu, a Kátia, nós estávamos vivendo um momento maravilhoso como namorado, até que eu fui perguntar do passado. E ela perguntou do meu. Aí foi podridão para podridão, tudo que é lado. Quase que a gente não casa. Então, e ele fala assim, deem frutos que mostrem arrependimento. Para as multidões, ele ensinava que deviam repartir suas roupas e o pão com os outros. Aos publicanos, ele dizia que não deviam cobrar impostos além do devido. Aos soldados, não deviam praticar extorsão, não deviam acusar ninguém falsamente e deveriam contentar-se com o seu salário. Pô, hein? A pessoa, Deus chegando para você, contente-se com o teu salário, não reclame. Para encerrar, João batizava com água para o arrependimento. Aqueles que desciam as águas, desciam em demonstração de que estavam se arrependendo de seus pecados. Mas aí ele diz assim, mas aquele que vem depois de mim, foi João Batista quem disse isso, aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa parte com fogo, deixa um pouquinho de lado, vamos voltar no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Até então, João, o máximo que ele podia fazer é isso. João não podia salvar as pessoas. João não podia dar as pessoas ao Espírito Santo. Mas, finalmente, a era do Espírito Santo estava vindo por meio do Messias. As pessoas no Antigo Testamento, quando você estuda teologia, elas não tinham o Espírito Santo. Elas tinham porções do Espírito Santo que se manifestavam. Mas não tinham o Espírito Santo como hoje eu e você temos na nossa vida. Aleluia por isso. Glórias a Deus por isso. Então Jesus ele vem trazendo o Espírito Santo. E agora tem uma outra coisa que ele fala aqui. Que Jesus traria também um batismo com fogo. E aí os pentecostais fazem a festa. Achando que fogo aqui está falando de falar em línguas. Sapatinho de fogo, como alguns falam. Né? A irmã lá é sapatinho de fogo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Leiam comigo lá. João respondeu a todos. Isso vai estar lá em Lucas 3, tá, gente? O versículo vocês vão ter que achar aí, porque o meu que está o texto inteiro não está dividido por versículo. 16? Versículo 16, então, em diante. João respondeu a todos. Eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele continua. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo de fogo que Jesus trará chama-se juízo. E não tem nada a ver com falar em línguas aqui. O batismo que Jesus trará, João está dizendo, olha, alguns vão receber o Espírito Santo, mas o Cordeiro será o juiz que trará o fogo. Para o trigo, o Espírito Santo. E para a palha, o fogo. É isso que o texto está dizendo. Feche seus olhos. Senhor, se há algo poderoso que a história de João Batista nos ensina, Senhor, é acerca da tua soberania. A outra coisa, Deus, é que a obra na cruz foi tão poderosa que ela tem o poder, Senhor, de santificar a todos os que são nossos. Para com a esposa, santificar o seu marido. Para com o marido, santificar a sua esposa. E santificar os nossos filhos. A tua palavra declara que eles são santos. A outra questão, Deus, é que o Senhor nos chamou para fazer o que o Senhor quer e não o que nós pensamos que o Senhor quer. E que nós precisamos, Senhor, ir para o deserto e ouvir a tua voz. Precisamos aquietar, Deus, as nossas movimentações, Deus, que tem nos roubado, Deus, de ouvir a tua voz. E uma vez, Senhor, que nós temos a convicção do teu chamado, Deus, nós precisamos ir em frente até o fim, Deus, convictos do teu chamado. E mesmo que o caminho, Deus, seja a morte, Senhor. Deus, eu quero te louvar, Deus, porque o dom mais precioso que nós temos na nossa vida é a presença do Teu Espírito, Senhor. O que há de mais precioso em cada um de nós é o Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos mais debaixo, Senhor, da condenação do fogo. Obrigado porque hoje, Deus, nós temos o selo do Teu Espírito em nós, Senhor. Deus, eu peço que o Teu Espírito que habita em nós, Senhor, nos ajude a viver uma vida de confissão de pecados, de arrependimento, Senhor. Deus, não deixe, Senhor, não permita na nossa vida esses pecados que vão encontrando, Deus, um cantinho para ficar, Deus sabe, que vão fazendo de nós morada, que vão se aconchegando e a gente vai tratando eles como bichinhos de estimação, Senhor. E a gente vai gostando, Senhor. Quando a nossa vida já não é mais, Senhor Jesus, uma vida de santidade. Quando a forma como nós conduzimos a nossa vida já não é mais movida como a forma como o Senhor nos olha, mas a forma como o mundo nos olha. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. É o que eu oro, Senhor, em teu santo nome. Amém.